frijou. Fumaça da marapa faz sorrir, frijou. Risada macabra espalha sorrir, frijou. Fumaça da marapa faz sorrir, frijou. Risada macabra espalha sucia. Fumaça da marapa faz sorrir, frijou. Risada macabra espalha sucia, frijou. Fumaça da marapa faz sorrir, frijou. Risada macabra espalha sucia. Sexta-feira 13, alegria é do palhaço. Menorzão já tá na rua, todo esparrado, com jeitão de maldade e a cara pintada, combinando com a sua face e a risada macabra. Maldade aqui nós tem de monte, desde pivete, fascinado sempre no crime, no palhaço 57, onde a quebrada do infrator se torna o circo do terror. Brinquedinho carregado é o pesadelo pros doutor. Em busca do alecrim, o menor solta fumaça, com uísque e alerquina, ele sempre dá risada. 33 é sua escola, aprendizado é o cifrão. Diploma de bandido, cara de mal e seu oitão. Nosso adianto da quebrada é o pensamento das numeradas. Na brisa da marapa até o Jason dá risada. Olhando lá na quina, formando o comboio de ciclone e miso. Nojo pavio vai pegar fogo, onde reina os monstrão e a firma só aumenta. Fazia o corre de 22, hoje é de ponto 40. Sistema que segura as brincadeiras do palhaço, que quando não tem o dinheiro vai buscar é no assalto. Do jeitão mais cabuloso, de jaquetão de couro, tambor tá carregado, te apresento os criminoso, que firma com a cannabis pra constar na madrugada. Brisado no meu distrito com a risada macabra. Fumaça da marapa faz sorrir, risada macabra espalha sorrir, frijou. Fumaça da marapa faz sorrir, frijou. Risada macabra espalha sucia. Fumaça da marapa faz sorrir, frijou. Risada macabra espalha sucia, frijou. Fumaça da marapa faz sorrir, frijou. Risada macabra espalha sucia. No story desde cedo, hoje eu sou mais um vilão. De cara pintada, maquiagem de ladrão. É os palhaços que dá risada, junto com os comparsa, de chave e o verdinho, que a brisa é da marapa. Um salve pro Sunção, de São Sebastião, que mais tarde lá no bosque vai luxar só os patrão. Nos corre dos pivete, tá do jeito que nós quer. Oitão carregado no meu distrito, boto fé. Sem dó nem piedade, a maldade tá na cara. Desde os 12 de idade, já faz os corre na quebrada. Hoje é patrão, já fez os corre com os ladrão. Acendo baseado, joga e fumaça pro chão. Acorda fé de Gugui que o show vai começar. As donas da Onteco começa a alegrar. Depois de 3 viagens começa a aglomerar. Menor infrator, disputa rebelião. Quem comanda essa porra é os moleque firmão. Hoje a noite é nossa e não tem pra ninguém. As bandidas se intima quando vê as notas de